Olá, muito bom dia. Hoje a conversa acontece com Cláudio Figueiredo, ele que renovou por mais uma época no comando do Sampaense Basket. Como é que surgiu esta renovação? Foi por parte do clube? Bom dia. Realmente já há algum tempo, desde do fim da precoce da época passada, devido a esta pandemia, pronto, após uns dias a direção começámos a conversar e a falar no futuro, sem saber ainda bem como é que as coisas poderiam desenrolar, mas sempre houve interesse de ambas as partes de dar continuidade ao trabalho que temos vindo a realizar. Ou seja, foi fácil aceitar então esta decisão? Sim, foi muito fácil. Da minha parte há um gosto enorme de continuar à frente do clube, um clube que me viu crescer como treinador e por parte da direção também as coisas foram fáceis, porque também acho que estavam muito interessados em que eu continuasse à frente da equipa. E para termos um pouco de noção, há quantas épocas é que o Cláudio é então que comanda então a equipa do Sampaense? Agora mais a nível sénior, pronto, é a minha quinta época consecutiva à frente da equipa. Claro, em anos anteriores estive nos escalões de formação, desde os meus 18 anos que sou treinador na formação do clube, mas a nível sénior, neste momento, esta época será a minha quinta época consecutiva à frente da equipa sénior. E para além de continuar então à frente da equipa sénior, vai continuar como coordenador técnico da formação? Sim, vou também continuar. Penso que também é um trabalho que tem vindo a desenvolver-se e na tentativa, acima de tudo, de fazer crescer o clube na sua formação, tanto em quantidade como na sua qualidade. E sim, vamos continuar a desenrolar o trabalho que tem sido feito até aqui, apesar de sabermos que com isto tudo que está a acontecer, provavelmente vamos ter mais dificuldades, porque os atletas e os pais dos atletas estão um bocado reticentes com aquilo que poderá acontecer no futuro, não é? Exatamente, e já que fala disto, esta interrupção do campeonato nesta época, devido à Covid, o Sampaense encontrava-se no sexto lugar dos playoffs. Como é que olhou para esta interrupção? Foi uma decisão correta por parte da Federação? Antes de mais, só fazer aqui uma pequena correção. Encontrávamos em quinto lugar, com a manutenção já assegurada, e faltavam 4 jogos e nós com mais uma vitória garantíamos também o lugar nos primeiros 8 lugares para irmos ao play-off. Em relação à interrupção, penso que por parte da Federação e das autoridades foi a decisão mais correta devido ao que estava a acontecer e penso que em primeiro lugar, claro, era a saúde de toda a gente e acho que a decisão foi bem tomada, apesar de ter ficado muito tristes, porque a época estávamos a correr bastante bem, mas são coisas que não são impossíveis de controlar por nós e a decisão foi a mais correta, sim. E também como profissional do desporto, como é que olha para esta interrupção? Acha que pode provocar algumas implicações, nomeadamente lesões, uma vez que muitas pessoas falam que estas interrupções, principalmente nos atletas, podem trazer algumas implicações? Sim, é muito prejudicial em todas as situações, vamos dizendo assim. A nível dos atletas é uma paragem muito, muito prolongada. Apesar de nós, com os jogadores que já renovaram para a próxima época e com alguns jogadores que também já contactámos e que também já assinaram por nós, estamos a preparar um trabalho individual para os jogadores começarem a fazer a sua preparação para depois, quando iniciar a época, os jogadores estarem minimamente preparados para o impacto que vão ter, porque é uma paragem muito grande. Estamos aqui a falar desde março até finais de agosto, quando se vai iniciar a pré-época, ou pelo menos está previsto para essa situação, para essa altura. São muitos meses de paragem E claro, temos que aqui precaver algumas situações e já estamos aqui cautelosos a fazer os planos de treino para os jogadores começarem a fazer esses planos individuais para depois estarem minimamente preparados. Depois, a outros níveis, pronto, o Covid veio trazer aqui alguns problemas aos clubes em termos de patrocínios, em termos de apoios. Neste momento ainda não sabemos bem com o que é que poderemos contar e claro, isso cria-nos algumas dificuldades também na construção da equipa. E falava então do plantel para a próxima época, então confirma que se vão manter a maior parte dos jogadores, mas ainda assim com algumas novas caras, algumas negociações ainda a fazer? Sim, infelizmente, pronto, renovaram até à data 4 jogadores da época passada. Nós pretendíamos mais, porque o plantel no ano passado penso que foi muito bem conseguido e queríamos manter pelo menos 80% dos jogadores da época passada, mas também deixo aqui para dizer, e por um lado, claro, entristece-me, mas também me deixa muito orgulhoso, que é o São Pedro nos últimos anos tem apostado muito em jovens jogadores e realmente esses jogadores passam pelo São Pedro e numa época em que fazem um trabalho muito bom, também o valor também é deles e o mérito é deles, mas que realmente valorizam aqui no São Pedro e depois no ano a seguir costumam ter outros tipos de propostas, melhores propostas e principalmente para locais que os jogadores gostam mais e é mais agradável irem. Por exemplo, eu sei que este ano tínhamos 2 jogadores que queríamos muito renovar para a próxima época e um deles teve uma proposta para jogar na divisão superior, que é na Liga, e outro jogador teve uma proposta que nós também queríamos renovar com ele para a próxima época e sei que teve uma proposta de uma equipa do Algarve e pronto, nós sabemos que são locais mais interessantes e os jogadores, claro, preferem optar por esse tipo de regiões e de outros campeonatos do que irem para o Livre do Hospital. E isso, claro, deixa-me um bocado triste porque fazemos aqui um trabalho e queremos dar uma continuidade, mas também me deixa muito orgulhoso e o São Pedro também deve se sentir muito orgulhoso disso, porque nós realmente conseguimos apostar em jovens jogadores em que se calhar treinadores e clubes não querem arriscar por serem jovens e nós conseguimos que eles aqui façam um bom trabalho e consigam se mostrar e valorizar para o futuro. Muito bem, então e quais é que são os grandes objetivos para a próxima época do Sampaense equipa sénior? Assim, o principal objetivo vai ser traçado e foi traçado como na época passada, que era a manutenção e garantir a manutenção o mais depressa possível. Se sabemos que, ou pensamos que este ano o campeonato da Proliga irá ser competitivo, já na época passada foi muito competitivo, pelo menos desde o primeiro lugar, ou o primeiro lugar se calhar um bocado já reservado para o Imortal, mas desde o segundo até o 12º lugar qualquer equipa poderia ganhar casa um do outro e o campeonato foi muito competitivo. Este ano penso que mesmo com estes problemas todos que os clubes estão a atravessar, o campeonato vai continuar a ser competitivo. Temos duas equipas que da Liga, uma que desceu por direito esportivo, que é o Terceira Vasca, penso que irá ser uma equipa que vai querer voltar ao escalão principal e vai ser competitivo. E depois temos este ano o Iliabo, que é um histórico do basquetebol português, que por opção optou a jogar na Proliga e não na Liga, e claro, vai ser também uma equipa competitiva. Depois as equipas que já estão da época passada, que vão continuar com a maior parte dos jogadores nos seus plantéis, mais os reforços, penso que vai ser um campeonato muito competitivo. E então, pronto, nós traçamos como principal objetivo a manutenção, mas claro, querendo sempre algo mais e pronto, aquilo que nós gostaríamos era que conseguíssemos chegar ao final da próxima época, em primeiro lugar, sem interrupções de campeonato, que era bom sinal que as coisas estariam aos poucos a voltar à normalidade e claro, se fosse possível na posição em que acabámos este ano, seria excelente para depois conseguir nos playoffs algo mais, não é? Considera que o Sampaense merece algo mais, merece estar num patamar mais acima? Num patamar mais acima? Essa é uma pergunta um bocado difícil de responder. O merecer acho que é pelo trabalho que é desenvolvido por toda a estrutura que envolve a equipa, desde os seus diretores, desde os treinadores, desde os seus atletas. Isto, o merecer porque somos pessoas de bem e boa gente, acho que isso é muito relativo. Acho que esta época que passou, ou que acabou da forma que acabou, merecia algo mais, e principalmente os jogadores mereciam algo mais pelo excelente trabalho que estavam a realizar, e muitas vezes com algumas dificuldades os jogadores nunca baixaram os braços, a equipa técnica nunca baixou os braços, os próprios diretores estiveram sempre do lado da equipa, e claro, as coisas estavam a correr bastante bem, e se calhar estávamos com muita esperança de no play-off poder fazer um brilharete e conseguir algo que só estava nos nossos pensamentos, ou estava mais nos nossos sonhos, e estavam realmente, a equipa estava focada a fazer uns bons playoffs e pensar jogo a jogo e conseguir chegar o mais além, e claro, e o mais além era tentar subir divisão. Agora vamos trabalhar, acima de tudo o nosso grande lema e o nosso grande objetivo para o dia-a-dia é numa fase inicial construir um grupo forte, os jogadores conhecerem-se e estarem em sintonia o mais rapidamente possível, e para acima de tudo criar um grupo forte, que foi o que aconteceu na época passada, uma união muito grande, para depois sim, quando começar o campeonato, nós estarmos preparados, tanto mentalmente como fisicamente, para podermos aos poucos e jogo após jogo irmos atingindo os nossos objetivos, como referia anteriormente. O principal objetivo será a manutenção.